A vida é feita de escolhas e eu já fiz a minha. Foi em Jesus que eu descobri que ainda existe vida. O inimigo até tentou, eu não tinha percebido, roubar minha alegria que eu tinha em você. Mas hoje eu posso enxergar que a razão do meu sorriso estava ali, era você. Não preciso procurar, só nele existe vida, a paz pro coração, a única saída. Minha vida transformou, só me resta cantar obrigado todo dia. Não preciso procurar, só nele existe vida, a paz pro coração, a única saída. Minha vida transformou, só me resta cantar obrigado todo dia, por ter me devolvido a vida. Isso é raízes! É Bibreda, Emília Carvalho! O inimigo até tentou, eu não tinha percebido, roubar minha alegria que eu tinha em você. A paz!